Mas seu beijo vai te voltar. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. E tira uma selfie comigo, depois eu te mostro que eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. A gente ficar é menos uma solteira. E nesse mundo, e menos um vagabundo. Oh, oh, você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? E sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Essa é minha e tá na sua mão. Vale escolher amanhecer na farra ou no meu colchão. Não sou de fazer ameaça, mas o bicho vai te voltar. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. Comigo, depois eu te mostro que eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar é menos uma solteira. E nesse mundo, e menos um vagabundo. Oh, oh, oh. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? E sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? E sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? E tá.